chão. Rezando pede a Deus a todo momento que a justiça fosse feita, que acabasse tormenta. Na delegacia, reconheceu o criminoso. Seu subconsciente pedia socorro. Tinha a impressão de por ele estar sendo vista, com receio de também perder a sua vida. Atormentada pro hospital, ela foi correndo. Tinha uma coisa que não saía do pensamento: a incerteza da doença adquirida. Jesus não permitiu mais esse estrago na sua vida. Da gravidez desejada, não se livrou e quase perdeu a vida quando o aborto tentou. Maldito, agressivo animal, que esse monstro merece é um funeral. O retrato fala, reflete o desespero. Violência traída pelo desejo alheio, sem conceito, guardado no peito. Marcas eternas, refém do pesadelo. O retrato fala, reflete o desespero. Violência traída pelo desejo alheio, sem conceito, guardado no peito. De tensão, apertando os passos, fazendo uma oração. A perseguição começa, um cara armado me ameaça. Ainda lembro da sua cara, me usando pra sua farra, canalha. Tinha que ver a expressão nos olhos dele, tão frio, sentindo o prazer de dominar, de ser um macho agressivo. Na hora tentei gritar, vi o desespero me tomar, então comecei a chorar, tentando me controlar. Eu fui buscar ajuda na delegacia, me senti muito humilhada, totalmente desarmada. Na parede, o retrato falado do inimigo, solto nas ruas, mais um bandido, tipo agressivo, enquanto uma outra vida está correndo perigo. O retrato falado reflete o desespero. Violência traída pelo desejo alheio, sem conceito, guardado no peito. Marcas eternas, refém do pesadelo. O retrato falado reflete o desespero. Violência traída pelo desejo alheio, sem conceito, guardado no peito. Marcas eternas, refém do pesadelo. Indiferença, sexualidade, violência. Quem pode julgar se tem o culpa na sentença? Diferente das minhas roupas, ditos e trejeitos. O mais importante é que se mantém o respeito. O cara tem que ficar na moral e tem disciplina, respeitando a vontade e os direitos da mina. Não invada o espaço, não mantenha a postura. Faça sexo, amor, sem guerra, sem luta. Finalmente deixei de ser fraca e oprimida e percebi que a denúncia é a melhor saída. Vidas em jogo, vidas em risco. Não é desculpa dizer que perdeu o juízo. Agredir uma mulher não tem justificativa, independente do ciúme, do estresse, da bebida. Violar qualquer direito é injustificável. Não tem nada a ver, praticar sexo forçado. Homem que bate, achar que é o dono da mulher, que ela lhe deve obediência e senta a mão quando quer. Você pode e deve procurar ajuda. Não pense que ele mudará, não se iluda. Mulheres prisioneiras sem dignidade não tem direito de dizer a própria verdade. Te deixa marcada é a afirmação de poder. Solta o verbo, pois só quem vira o jogo é você. Solta o verbo, pois só quem vira o jogo é você. Solta o verbo, pois só quem vira o jogo é você. O retrato fala, reflete o desespero. Violência traída pelo desejo alheio, sem conceito, guardado no peito. Marcas eternas, refém do pesadelo. O retrato falado reflete o desespero. Violência traída pelo desejo alheio, sem conceito, guardado no peito. do pesadelo.